nasci no gueto, sofrendo descaso e preconceito, sem acesso ao básico, saneamento, excluído, esquecido pelo governo, ninguém escolhe nascer sem terra, escravidão continua, só está moderna, o que era senzala, hoje é favela, mão de obra, custa um salário de merda, eu nunca escolhi ser proletário, ser explorado e mal pago, dando lucro ao empresário, viver pendurado sem o necessário. Eles dizem que não temos qualificação, não somos aptos em administração e somos culpados por tal situação. Mas o que falta é uma justa distribuição de terra e renda, oportunidade e independência. Eles dizem que foi sua escolha a democracia, porém não funciona, viramos refém. A lei capital compra quem nasceu sem, virar escravo nessa porra. Eles dizem foi sua escolha, democracia, porém não funciona, viramos refém. A lei capital compra quem nasceu sem, virar escravo. Eu não escolhi pagar imposto, o suor do meu rosto tira do meu bolso pra dar de bandeja pros porcos sem reembolso. É vergonhoso esse jogo, dá nojo. O povo sem melhoria, a elite na mordomia, a cidadania não é exercida. Eu não escolhi esse tipo de injustiça, terras improdutivas, pessoas sem moradia, não somos tratados como cidadãos. Tá um caos a saúde e educação, sem empregos dignos pra população. Não temos segurança, temos repressão. Ignoram as leis da Constituição. Pra elite dão os direitos, ao povo sobram os deveres. Ficamos sujeitos a pagar o luxo deles, sem direitos, com deveres que não escolhi. Eles dizem que foi sua escolha a democracia, porém não funciona, viramos refém. A lei capital compra quem nasceu sem, virar escravo nessa porra. Eles dizem foi sua escolha, democracia, porém não funciona, viramos refém. A lei capital compra quem nasceu sem, virar escravo. Também não queria viver em meio a tiro, corpo carbonizado, nóia enterrado vivo, ver cartuchos deflagrados espalhados no chão, corpos sendo retirados num carrinho de mão. Cena de guerra que mancha nossas ruas de sangue, impacto maior que filme de bang bang, destrói famílias, no peito sempre fica a dor de quem criou o seu filho com carinho e amor. Em meio às diversidades que o sistema impõe, pra nós querem nos ver na lama, calar a nossa voz. Quanto mais ignorantes, pra eles bom negócio, pra no dia da eleição tá garantido seu voto, com promessas ilusórias cheia de papo furado. Não vou cair no conto do discurso preparado, mel na boca não vai me fazer de otário nessa porra, porque viver assim nunca foi minha escolha. Eles dizem que foi sua escolha a democracia, porém não funciona, viramos refém. A lei capital compra quem nasceu sem, virar escravo nessa porra. Eles dizem que foi sua escolha a democracia, porém não funciona, viramos refém. A lei capital compra quem nasceu sem, virar escravo. Não quero dizer que o povo não tem escolha, e se fazer entender que a opção é pouca, como obter poder sem capital na conta, trabalhar pra comer é subir escolha. Não quero dizer que o povo não tem escolha, e se fazer entender que a opção é pouca, como obter poder sem capital na conta, trabalhar pra comer é subir escolha. Atue nas brechas do sistema, use sua capacidade, só assim conseguirá a tão sonhada liberdade.